nosso discurso não me convence, entenda. Eu sei a diferença entre o certo e errado. Não sou controlado, manipulado, até tentaram, não deixei barato. Guerreiro nato, nasci pra lutar. Rejeitado até pelo diabo, programado para matar. Programado para não desistir. Programado na batalha pra lutar até o fim. É assim que funciona. Quando vem atritos verdadeiros, nunca te abandona. Melhor que isso soma, 4-1-B fazendo acontecer, acabou de começar. E você já beijou a lona, é melhor não desacreditar. A banca é forte, melhor se informar. Antes de falar, antes de dizer, pensa que seu próprio tiro pode derrubar você. Tô fazendo a minha, o que é que tem? Cuida da sua vida, devo pra ninguém. Se pisar na minha, é melhor vazar. Não queira tá na treta quando a treta começar. Tô fazendo a minha, o que é que tem? Cuida da sua vida, devo pra ninguém. Se pisar na minha, é melhor vazar. Não queira tá na treta quando a treta começar. Não queira tá na treta quando começar. Mas já comecei e não tem como me parar. Acredite se quiser, ainda tô de pé. Quero um pouco ser um rei, já fui muito como Zé. Sei que é foda, né? Mas persistência é o lema. Dar o seu melhor na luta, esse é o esquema. Treme na base quando eu entro em cena. Tô fazendo a minha, mano, qual que é o problema? Não encena, seja verdadeiro. Não importa o que aconteça, seja você mesmo. Quem é quem a gente vê na hora do aperto. Se a parada esquenta, nego pede arrego. Toalha branca, não, não fica na retranca. Melhor partir pra cima pra ver se o bagulho não desanda, desencana. Não tô contigo, sei quem tá comigo. Entrei no jogo pra vencer, faço o que for preciso. Tô fazendo a minha, o que é que tem? Cuida da sua vida, devo pra ninguém. Se pisar na minha, é melhor vazar. Não queira tá na treta quando a treta começar. Tô fazendo a minha, o que é que tem? Cuida da sua vida, devo pra ninguém. Se pisar na minha, é melhor vazar. Não queira tá na treta quando a treta começar. Tô fazendo a minha, o que é que tem? Cuida da sua vida, devo pra ninguém. Se pisar na minha, é melhor vazar. Não queira tá na treta quando a treta começar. Tô fazendo a minha, o que é que tem? Cuida da sua vida, devo pra ninguém. Still high, burn slow, your haters know where I came for. Red eyes in the shadows, only see me cold. Green smoke, white leprechaun, fucking all these bitches broke a Kevlar. Middle finger for the fucker, never been afraid. Shields up, surviving not the battle, just another day. Fucking losers try to knock me down, but the hustle stays. No emotion, shoot them, no mistakes. No degrees, got my gun for free. Load my anger on my pen, aim me on my dad's face. And blast him up, I don't give a fuck. I'll be ready for my car day, don't say. Fucking bastard, only in the studio trying to find my way. Yeah, yeah, that's me all over again. Where you won't be, we only just begun. Holy Trinity, half a willing damn. Hope you'll be ready for this motherfuckers. I'll be on your nightmares like a fucking monster. Never stop, always raw. Hear the bass, break drums, paper house, burn it down. Lift me up, dark clouds. Cause the gods and the demons, I don't give a fuck. Never listen to your bullshit. I'm too busy on my track, spinning crashes. Addicted like an old school clap. Hope you'll get it, let you know that I'm war ready.